realidade. Deixa pra trás quem nos ama. Na tranca inflama, revolta ama. O drama do fim de semana. Na minha cama, só aquela que tá em cana. Sobrevivente de um massacre de várias lembranças. Respiro, falo, sonho, sofro, transpiro ela. Não me importa quantos anos vou puxar com ela. Segunda, terça, quarta, já tô com saudades. Quinta, sexta, sábado, o relógio não bate, parece que para. Na parede da sala, sei lá qual é dessa fita. Ou se a pilha tá fraca, já tô achando que eu já tô meio maluco. Chapando na rua, veja só que absurdo. Ah, não posso deixar o coração fraquejar. Meus olhos chorar, o corpo querer parar. Porque só eu que você tem pra lutar por ti. Todos me abandonaram quando eu caí. Pouco a pouco eu vou mostrando pra você quem sou eu. Domingo eu tô de volta, amor, fica com Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Sabadão já se foi a semana inteira. Que eu vou te encontrar. Quarta, quinta, sexta-feira. Sabadão já se foi a semana inteira. Que eu vou te encontrar. Domingo eu vou te ver. Parece brincadeira, se eu falar não acreditam que essa porra de rap te arrastou aí pra ilha. Que na dificuldade você teve coragem. Que o show que eu fazia nenhum dinheiro vinha. Pelo sonho do rap ter sucesso na vida. Por um caminho errado você encontrou a saída. Foi para o crime com o crime. Você enchia mesmo que ganhou em uma semana. Eu não ganhei a vida inteira. Pedra, maconha, farinha sempre em casa tinha. O que não tinha era o caráter de mais um pai de família. Tudo que eu queria era poder sustentar o meu lar com o dinheiro do rap que eu ia cantar. Conta pra pagar então, paga pra cantar ladrão. É passar fome, cantar rap nesse Brasilzão. Sua liberdade foi trancada, subtraída por aquilo que eu canto. Quase paguei com a vida. Guerreiro, não te condeno por tudo que tu fez. Sei se precisasse tu faria outra vez. Tô seguindo teu conselho, eu vou continuar. Embargo o choro da tua alma. Me escute, eu vou cantar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Sabadão já se foi a semana inteira. Que eu vou te encontrar. Domingo eu vou te ver. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Sabadão já se foi a semana inteira. Que eu vou te encontrar. Domingo eu vou te ver. Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira, sabadão, já se foi a semana inteira. Eu vou te encontrar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sabadão, já se foi a semana inteira. Eu vou te encontrar.